Rejeite o mal, porque sabe que dele nascerá um bem maior. E nesse mundo atrasado em que vivemos, um mundo de provas, expiações, que é o nosso planeta Terra, a penúltima das piores categorias de mundo que existem, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiação como o nosso, os mundos de regeneração, o nosso próximo passo, os mundos felizes, onde não há mais sofrimento, e nos mundos celestiais ou divinos, onde só existe o amor, só existe a alegria, só existe a paz. Morada dos espíritos nobres. Então, aqui na Terra, teremos, sim, dificuldades. No mundo, tereis aflições, disse-nos o Cristo, mas perseverai, porque eu venci o mundo. Então, Cristo já nos orientava que, nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, estamos submetidos ainda ao sofrimento. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, analisa as causas atuais dos sofrimentos e as causas anteriores, porque nós espíritas também acreditamos na reencarnação. E também poderíamos dizer, essa é uma opinião pessoal, que o sofrimento só existe em nosso planeta porque talvez seja o único remédio amargo, certamente, que é capaz de nos curar do nosso gigantesco orgulho. Somos seres ainda tão orgulhosos que precisamos da amiga dor, como nos dizia Léon Denis, para buscarmos o nosso Pai, o nosso Criador. É através da amiga dor que buscamos as igrejas, as religiões, porque enquanto está tudo bem, nós achamos que não precisamos do nosso Pai. Assim aconteceu comigo. Fui depressivo durante 27 anos, tinha depressão desde a infância, nem me apercebia porque acreditava tratar-se da minha própria personalidade. Mas eu era muito calado. Minha mãe chegou me a levar ao médico para saber se eu não era mudo, porque eu quase não falava. Acho que agora ela se arrepende, que eu estou tirando o atraso. Falo demasiadamente. E só fui perceber realmente a depressão de que sofria, o distúrbio afetivo bipolar, quando aos 22 anos de idade tive uma crise muito grave de euforia, de mania. A depressão bipolar, ela tem as fases da mania, da euforia, e as fases da depressão, da tristeza profunda. E então, somente ali buscamos o tratamento psiquiátrico. Aliás, nós queremos dizer a vocês que o tratamento médico é indispensável. O tratamento espiritual que fazemos aqui nessa casa, ele atende às necessidades do nosso espírito, mas o nosso corpo, nós, os depressivos, nascemos com um organismo diferente. O nosso perispírito talvez tenha impresso em nossos genes informações para que desenvolvêssemos aquela doença, porque a doença é o começo da cura. A reencarnação, dizem muitos autores, André Luiz, Frederico Menezes, palestrante de Pernambuco, diz que a encarnação no corpo físico funciona como uma esponja, como um mata-borrão, como um carvão que absorve as impurezas, as imperfeições do nosso espírito, do nosso psiquismo. Então, a reencarnação vai nos ajudar, e a doença vai ser, sim, uma maneira que o nosso psiquismo tem de manifestar em nosso corpo e se curar, purificar-se, libertando-nos daquele mal. Então, nós, os espíritas, diz um palestrante de Minas Gerais, nós somos os piores pacientes de depressão, porque nós acreditamos que a culpa é sempre dos espíritos, e nem sempre é verdade. Nós somos uma realidade bio, psico, sócio, espiritual. E nós vamos encontrar quatro tipos de causas para a depressão. As causas orgânicas, as causas biológicas. O nosso organismo não produz em suficiência alguns neurotransmissores que hoje a ciência já descobriu, a serotonina, a noradrenalina e a dopamina são uma dessas cerebrinas que estão intimamente ligadas ao nosso humor, ao nosso estado de alegria. E pesquisas demonstram que as pessoas que submetem-se ao tratamento médico têm uma boa melhora no seu humor, ajudando-nos a dar o primeiro passo a sair da depressão. Mas muitos de nós, principalmente os espíritas, vamos, movidos pelo nosso orgulho, dizer: não, eu sou espírita, não preciso tomar remédio para a depressão. mas tomem.